infância distante. Sou um boiadeiro errante que nasceu naquela serra. Com meu cavalo corre mais que o pensamento. Ele vem no passo lento porque ninguém me espera. Tocando a boiada, ui, ui, ui, eu vou cortando estrada. Tocando a boiada, ui, ui, ui, eu vou cortando estrada. O berrante com capricho Zé Vicente, mostre para essa gente o clarim das alterosas. Pegue no laço, não se entregue, companheiro. Chame o cachorro campeiro, que essa reis é perigosa. Olhe na janela, ui, ui, ui, oh, que linda donzela. Olhe na janela, ui, ui, ui, que linda donzela. Sou boiadeiro, minha gente, o que é que há? Deixe o meu gado passar, vou cumprir com a minha sina. Lá na baixada quero ouvir a sirena, pra lembrar de uma pequena que eu deixei lá em Minas. Ela é culpada, ui, ui, ui, ui, eu vivo nas estradas, ui, ui, ela culpada, ui, ui, ui, ui, eu viver nas estradas. O rio tá calmo e a boiada vai nadando. Veja aquele boi berrando, Chico Bento corre lá. Passe o mestiço, salve ele das piranhas. Tire o gato da campanha para a viagem continuar. Com destino a Goiás, ah, ui, ui, ui, ui, deixe Minas Gerais, ui, ui, com destino a Goiás, ah, ui, ui, ui, ui, deixei Minas Gerais. Ui. Aô, tchê, tchê, tchê.